Delta, bom dia, FedEx e Via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Solução 3601, com a X Golf, autorização Congonhas 360. 3601, no... bom dia. Congonhas autorizado 360. Já está pronto para a cópia? Confia. 60 autorizado, via rota 390, até por vaga, faz o pesado no meio. Belo Horizonte, depois, e após conforme rota do plano. Decola da 190 curva direita, terceira da El, Leda, Mótila. 5010 transponda, 198 controle. Belo Horizonte, após conforme rota. Decola 90 curva direita da El, Leda, Mótila, 5010 transponda, 198, está na posição número 9. Gente, na nave, chama pro nosso prospecto na meta. Tá bom. Certo, Tango Delta, autorizado a ingressar Juliette, conta nós botões, Lima, Mike, na queda que chama novamente pro cruzamento. 7, no número 1, aguarde. Salvador, bom dia, gol 9244, Mago, passando aqui direito no lugar. Gol 9244, adicione educação, reposição e TAP, tem consenso? Tem uma ativação e educação direto e TAP, gol 9244. Desce, mantém a 2050, ajuste o time de Salvador, 1-0-1-1. Gol de TAP para a reinterceptar a chegada à mar. 3-10-0-5000. Autorizado até 45, reação do hotel. Ano 161, autorizado para o especialmente de matar. Bom dia, Sônia Identificação. Autoridade chegada a Mário, desce para o nível 060. Pela Mário, desce para o 060, voo 9057. Autorizado, gol 9057. Posso pode, passo, gol 9057. Acionou no 61, no cono 73, espera na Galeão, tem 350. 15, 20, 20, 20. 311 no ajuste, boa viagem, o voo 1961. VI-11 agora, voo Ponte 0285, bom trabalho. Bom dia, minuto para cópia, Campinas. Só instante. Agora tinha da prova 040. O 15 minutos. Para 2005, eu vi chamar 09. O gol 9244. 2009, gol 9244. Autorizado Campinas, nível de voo 320, via rota UP, Zulu 190, tempo dado após a TCZ 16 e segue conforme. Decolando da 190, curva direita, TCZ Israel, Leda, Mótiva, 5030, transponde 198, controle. 1161 aos 38, controle 198, boa viagem. 98, lá. Controle 19, 80. 19, 80. Comando 3, chama a próxima pushback para dentro. 3601 para pushback de acionamento. Tudo autorizado, chama o TAC. Reporta para o TAC, 590 com 3601. Após 44, após pedido autorizado direto de uma, para a LS reporta estabilidade. Nós desvio direto, dona, autorizada LS reporta estabilizada, vou mais daqui para trás. Patrulha levou 9057, está pequeno, e o A esquerda de TAP. A linha de Google 9057. Agora para 3.000 pés, aí estamos 0.1 novo. Descendo para 3.000 pés, aí estamos 0.1, na boa, 9.057. Boa 9057, redução 2009, número 2 na aproximação. Vai 200 para 200, na boa 9057. Desvio à direita, proa 230, desvio para nossa frente. Pro, levou o 1961, desvio à direita, proa 230, desvio. Ponte livre, desvio, gol 1961. Pro, levou o 1961, não recebeu. Livre, desvio, gol 1961. Desvio, gol 1961. Gol 9961, após o envio autorizado direto Mótiva. Pode ver o Mótiva, 9961. Aeroporto Internacional de Salvador. pode interceptar o ILS nessa proa? Obrigado, desce para 2010, reporte estabilizado, 90. Descendo para 2000, reporte estabilizado, 90, 7. Sim, foi. Vai estabilizar o ILS, gol 9244. Gol 9244, complexo de 9, na torre, 1-1-8, 9-5. 1-18-9-5, gol 9244. 4 horas e 30 de autonomia, alternando Galeão. Taxi via Fátio Índia, considera 1895.011 no ajuste Goiás. Obrigado, 3601. 1895. Foi 244. Bom dia. Confirma, já baixou o seguro? Afirmativa, baixar travado, 9244. Só aqui, galera. Sou no 161, Santo Centro Recife, 13325, e ao CERN, 1251. 251, confirma a primária? 13325. 3325, obrigado. Gol 9057, subida para a velocidade de aproximação, vai ser um tráfego nacional a 5 milhas, com 1309 de Nautilus. Está reduzindo, gol 9057. Completa final, chama a torre 11895, gol 9057. 3895, gol 9057. Salvador, gol 9057, baixar travado, final da Onagara. 9057, boa noite, continue na aproximação, aguarde a autorização do posto, não chove mais pelo campo, pista molhada, o ajuste no 091. Aguarde pista livre, gol 9057. Beleza, direito, só 211, gol 9244. Boa noite, tem que se virar, você reporta a entidade de lente. E a Alfa reportará a entidade de lente, gol 9247. Autorizado, pista 90, 0000 grau, 029, cheque bem. Autorizado, gol 90, gol 9057. Thank you. 3601, bom dia, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 90. Voo 9057, salve 49, direita na 211, no céu. Direita na 211, na voo 9057. Salve 057, tá aqui Alfa Reportante da Juliette. Alfa Reportante da Juliette, voo 9057. dia, Gol 9063, informação Gol. Ele deixa para 4000, faz 011. Ele deixa estação, autorizado a chegada Bonfi, autorizado por essa posição pelo deixa para 4000, faz ajuste 1011. 3601, estamos com a previsão. Ao terno 1251. Oi? RG 5256? 13325 e ao terno 1251. Tá ok, obrigado. Thank you. Golf 90, retorno. Azul 9697.3, solicita puxa acionamento. Sou 3 autorizado, chama ataque. Autorizado, chama ataque 9697. Segundo a companhia, já foi feito uma DLA para as 7h20. Chego aí, que bom. Acho que eu tô chegando no sistema, pelo menos aqui no sistema ainda não chegou não. Vou entrar em contato com a Ed pra ver se foi aqui também. Ô meu amigo, por gentileza, obrigado, hein? Azul 9697, 4 horas e 20, 92 a bordo, alterna São José do Rio Preto. A companhia foi feita através de São Paulo, lá pelo DOD de São Paulo. Gente, eu entrei em contato com a AF aqui de Salvador. A minha não possui a dele, aí tá checando pra ver se é agora o 981 não vai ter me escuta. Então você escuta aí, obrigado. Paulo, bom dia, o Chanelo 62, tem confirmação, gol, qual a saída provável para Guarulhos, Celso? Da linha ID colar pista 90, vento 090 graus no norte. Lida linha de colar azul 9697. Puxa, né? 6251.4. Copia 6251. Guarulhos autorizado 360 via rota 190 até Taubaté. Decola da Bola, escova direita da El Leda Motiva. 5034, transponda 198 de controle. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme é para o Zulu 190. Decola da Bola direita da El Leda Motiva. É, a rota até Taubaté. 5034, transponda 198, libera o controle. O Chanel 62, impona no gate 7. 251, correto, chama ponto, vai para o espectrômetro. Não é, senhor, grato. Número 063, complete o sinal de semáforo, 1895. Torre 1895, 9063, bom dia. Gol, bom dia, Gol 9063, está na final, baixar para lá, tem família. 9063, continue na aproximação, agora a doutora da Pessoa. Autorizado direto Letra. 320, direto Letra, pista molhada, ajuste 90 no 1, livre pouso, pista 90, vento calmo. Sete, livre pouso, 9063. Aqui tá pronto pra fazer. Tá pronto? Goiânia, autorizado 380, decolando da 1-0, curva direita, abertura água, telefa. Após telefa, voa conforme a rota do plano. A senhora 5002 no transponder, o controle em 1-9-8. Assente, autorizando a nível 380 para Goiânia, decolando da pista 1-0, curva direita na saída boa. Preço para alerta, após alerta, acompanhado do plano, transponder 5002, 4898, está no portão 1, pronto para a negativa front, ou 1-0-9081. Está chegando já pronto para o pushback? Não, não, aí eu me enganei aqui, ainda não. Chama pronto, 9081. Chama lá. Paulo, contigo, 1063, lá na porta. 9063, bom dia. Active Alpha, portante da Gillette. E Alpha, chamante da Gillette, 1063. 1 da Juliette, voo 9063. Autorizado Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, voo 9063. Quatro, bom dia, sendo identificação, deixa para o nível 050, informe quando condições de voar na posição Duna. Informe para a termina de envio, para o 224. Azul 9697, sendo Centro Recife, 13325 e Alterne, 1251. 3325, 251, Azul 9697, boa. 0 retorno para o ataque, 36, 36 a bordo, autonomia 3 horas 53, alternando, palma. Ponte espera 1895, 1011 na Jusco Oriente. Deixa cruzado direito via Índia, ponte espera 1895, 1011. Obrigado, boa noite.